1867 para o táxi, autonomia 0300, alternando Palmas, temos 1149 agora. Voo 1867, autorizar o táxi para a ponte Espera Sistema 0, via parte principal, o táxi Índia, no ponte Espera Sistema Torre, em 1895, ajuste 1019. Gente, autorizado o táxi para o ponto Espera 10, via pátio Índia, quando pronto, Torre, em 1895, ajuste 1019, voo 1867, um ótimo ataque. Aí o Vazário deu 9 mais 30 segundos para a autorização. Paulo da 3216 para a puxa pela metro 3. 3216, aguarde para pushback, se não me engano. Aguardando, 3216. Oxelé 6254, quadrinho com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado o feedback de funcionamento. Oxelé 9 da Gol, a nossa salada ali, puxa a tela, né, 254. Azul 4089, está autorizado o feedback de funcionamento de semitáxi. Está autorizado o feedback do porta-táxi do Azul 4089. Muito boa tarde, Gol 1867.0 pronto. Gol 1867, autorizado a decolar, 160 graus, 099. Autorizado a decolar, 10, Gol 1867. Salvador 771, chame o controle de Salvador na frequência 119.35. É, aguarde para iniciar o feedback, aguarde nova autorização. Aguarde, se você está com foco, seu feedback. Alô, Azul 4089 para o táxi W86, 3h45, Porto Seguro. O 4089, atualizado o táxi para o ponto de espera pista no zero, via parte principal, táxi Índia Alfa. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1019. Argentina 09, táxi via Pátio, Índia, Alfa, ponto 0885, azul, 4089. Em 119.35. Por 1935, por 1867. Do Embraer da Azul, está autorizado o feedback e acionamento. Chame táxi. Fazer a nave da Azul, está ali o feedback e acionamento. Chama o táxi, chama 254. Celeiro 2230, quando possível coordenar o repetitivo Vitória da Conquista, foi suficiente da Romeu. Seguinte, a China 2230, prepara a saída Arbor. Arbor, elevo, parceiro 2230, aguarda. Sabia, parceiro 2230. Passarelo 2230, autorizado para a Vitória da Conquista via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbor após Elefa. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, transponder 5530, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado 180 para Vitória da Conquista, acompanha a rota do plano, decola da 10, perfil Arbor, transição Elefa. Primeira curva direita, código 5530 e o controle 1935. Correto, passarei 2230, chame para o feedback acionamento. Chama lá. Solo Salvador, azul 2790, boa tarde. Boa tarde, azul 2790, informação em curso Romeu, prossiga. Estamos com a informação Romeu, por gentileza, coordena lençóis para a gente 180 e quando possível a saída prevista. Azul 2790, pronto, cópia? Pronto, prossiga. Azul 2790, autorizado para Serra Bravo Lima Eco, via rota do plano de voo, nível 1880, saída Momo Vatap. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, transponder 5543, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado lençóis, nível 180, vamos decolar da 10, primeira curva à esquerda, na saída Momo, após Vatap, conforme a rota. Transponder 5543, controle 1935, azul 2790. Correto, azul 2790, chame para o feedback acionamento. Valeu. Chamado no posto do TAM 3216. Então 3216, após a liberação do setor do Airbus da Avianca, será autorizado o feedback. Informação de tráfego, helicóptero Romeu 44, meia dúzia de milhas, setor nordeste do aeródromo a 500 pés, a 1.000 pés. Para ingresso no 17. Para ingresso no 17. 6254 com 88 de albia, 35 de autonomia, ao Serra da Guarulhos, 340 de autonomia. Chalé 254, autorizado táxi para o ponto de espera pista 10, via táxi 3 Índia e Alfa, no ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1019. Ponto de espera 1895, boa tarde. Torre, táxi Papapá, cruzamento 1735, Vita Charlatão. Autorizado cruzamento 17, Vita Charlatão. Azul 40 decimal, decolo 09, chame o controle em 119 decimal 35. 1935, azul 4089, bom trabalho. Torre, cruzou 935, falou você em contato, o Vitor Charlatão. Confirme. O Vitor Charlatão cruzou 935, pode prosseguir contato. Confirmo, livre ingresso na Mike, na Lima, chame o solo. 121, decimal 1. É, processo de ataque Mike, Lima, na Lima, 1211, o Vitor Charlatão. Oi, Salvador, boa tarde, o CNM 2-5-4, pode esperar, mas é pronto. O CNM 2-5-4, autorizado decolar, 150 graus, 109. Ainda cola o CNM 2-5-4. Mantendo o Vitor Charlatão, ingressando o táxi de Lima, para ingresso no pátio 1. Mantendo o Vitor Charlatão, está autorizado táxi no pátio principal, contornando o terminal de passageiros até o pátio 3. Autorizado táxi até o pátio 3, ingressando no pátio 1, contornando o terminal de passageiros. Vitor Charlatão. CNR 6254, decolou aos 1-3, chame o controle em 1-9, decimal 35. Controle de 1-9-3-5, chame o 2-4. 3-2-1-6, 1-2-4 a bordo, 3 horas e 30, alterna São Luís. 3-2-1-6, confirme pessoas a bordo? 1-2-4. 1-2-4, tem 3-2-1-6, autorizado táxi para o ponto de espera, pista no 0, via Índia. Chame torre em 1895, ajuste 1019. Em 1895, com 1019, está 3296, boa tarde. Boa tarde. Passagem Rita Serra Pé, já no Pátio 3, quando possível nossa autorização, Guanabi, uma centena. Gente, Vitor Tcharatel, aguarde 30 segundos, 4. Desce. Copia, Vitor Tcharatel. Afirmativo, senhor. Então, Vitor Tcharatel Hotel, autorizado o plano de voo para Guanambi, conforme rota do plano, nível 100, decola da 10, perfil de saída arbor após direto. Primeira curva à direita, transponder 5556, frequência do controle em 119.35. Gente, conforme Guanambi, uma centena rota direta, decola da 10, curva à direita, saída arbor após arbor, direto Guanambi. 5556 no transporte, 119.35, um controle, com Vitor Charlie Hotel. Correto, Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, apenas confirmando o plano Yankee, chame pronto para táxi. Afirmativo. Plano Yankee, repassará pronto para o táxi, Vitor Charlie Hotel. Só está para decolagem. A gente está dando uma verificada aqui na pista. Ok. E Delta, tá, 3216. Aparentemente nós estamos observando duas, eu diria, duas imagens ali, algo preto lá fora da coloração da pista. Estaria vendo alguma coisa diferente, não? E qual que é a Delta? É aquela ali do pátio militar, à esquerda? Isso, mas é à direita. Que libera pra direita. Um pouquinho mais à frente dela tem duas coisinhas ali que eu tô achando diferente. Não tô ouvindo uma coisa não. Gente, a princípio não é nada significativo. Autorizado decolar, 160 graus, 119, 32116. Eu decolar, seu 32116, só alguma coisa diferente eu se reporto, mas não dá pra visual com nada não, tá tudo certo. Nada que sobressai. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2771, estabilizado no localizador. Azul 2771, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continuando, aguardando autorização, Azul 2771. Eco Papa Sierra, informação Romeu, informe Pátio que se encontra em direção de pista. Para puxar questionamento para o celeiro 230 na 21. Passeio 230 na 12 remoto? Isso. Passeio 230 autorizado, feedback finalmente em táxi. Chamará 230. Então, não serve realmente nada mesmo. Tem, deve ser algum reparo de asfalto de coloração mais preta do que a cor original. Pode ser, mas realmente eu olhei e não consegui visualizar. Agradeço a atenção aí, vou chamar o controle 935, 3326. Gente. Azul 2771, autorizado pouso, 170 graus, 11. Autorizado pouso pro Azul 2771. Eco Papá Sierra, copia? Papá, Eco Papá Sierra, autorizado para Paulo Afonso Serra Bravo e Uniforme Foxtrot, via rota do plano, nível 210, saída Momo, após Cogbo, após direto, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, transponder 5562, frequência do controle Salvador 119.35. Confirme pessoas a bordo. Zero meia ciente, Papapá, Eco, Papá Serra. Para acionamento e táxi, chame torre em 118.95. 2469, livre acionamento, chama o próximo táxi. Livre acionamento, chama o próximo táxi. Sim, autorizado acionamento, acuse pronto o táxi, papapá, é papá fé. Afirmo, 5-7. Ciente, Patrulha 2230, autorizado o táxi para a ponte espera da pista 10 via parte principal, táxi 6, Índia e Alfa, no ponte espera semitor em 118.95, ajuste 1019. Índia Alfa, 295 lá, 2230. Para o táxi azul 2790, estamos com 61 a bordo, 4 horas e 10, alterna Petrolina. Cara, vem pra cá, lá, tá? Tá. 61 a bordo azul 2790. Autorizado táxi para o ponto de espera pista 10 e a pátio principal táxi Índia Alfa. O ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1019. Atente a TR da Passaredo, taxiando no pátio principal para o ponto de espera. Segue como número 2 para a decolagem. 167 também, 1019, como o número 2 atrás do Passaredo, vai em frente, parte principal, via Índia Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie, na Bravo. E lá a Torre 1895, azul 2790. Alô, azul 2771, Lisboa. Azul 2771, na 2A do táxi para o pátio 3, via táxi Alfa e Kilo. Quando há, atente aos sinalizadores, posição prevista a 4 Romeu. Pátio 3, Alfa Kilo, ela tem localizador 4 Romeu para o 2771. 3. Convite ao Charlie Hotel. Total 9907, autorizado pouso no 60 graus, no 1 nosso. Autorizado, total 9907. Alfa e Kilo. No pátio 3, atente ao sinalizador e exposição prevista é a 07. Autorizado táxi para o pátio 3 e Alfa e Kilo. Exposição prevista é a 07. Pátio 99 e 07. Alô 255, boa tarde. Prossiga na aproximação, está autorizado o ILS X-Ray, reporte estabilizador. Reportará. Já avistando a cabeceira da net. Gente, reporte aí. Recepção, curso localizador. Reporta lá. Controle Xané 6226. 6226, para interceptar o localizador, direita até a proa 080, reporte estabilizado. Direita 080, reportará 6226, mantendo 4000. Final, Salvador Boa, 641. Está autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upezulu 10, após Piraí e segue conforme roda do plano. Nível 340, saída da El Leda Motiba. Primeira curva à direita, decolando da 10. Aciona 5534, controle Salvador opera 119.35. Guarulhos, nível de voo 340, saída da El Leda Motiba. Primeira curva à direita, decolando da 10. 5534 no transponder. E o controle 1935, TAN 3805. Correto, TAN 3805, chame para o estacionamento. Sim, enter. poder ser pelo glide, interceptar o glide da FA. Ei, vai descer pelo glide, 6226. Seguinte. Chalé 6141, vetoração para sequenciamento, direita para o E230, limite ao curso localizador. 230 para o LAC 6141. Gol 1255, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Vazado. Seguir tráfego da companhia, está na posição de 12 horas a 13 milhas no curso do localizador, está mantendo 4000 aguardando para pegar o glide. Seguinte, 141, pode iniciar a redução para aproximação final. Aproximação final fica muito lento para mim, comandante, tem mais 4 atrás, eu deixo o reduzir para 209, me ajuda também. 200-6141. Quanto grave? Já seria menos de 1 minuto. Ciente. Ciente que tem condições. Caralho, livrou? Faça essa escuta. Afirmativo, senhor. Solo Salvador, 6320, não passa essa escuta. 1255, continua a passar, agora autorização de pouso. Está autorizado o táxi para o pátio principal, via táxi Alfa e Juliet, posição 1-1. Ok, senhor. Alfa e Juliet, posição 1-1, Chanel 6320. Aeronave na pista? Negativo. Pista livre. Autorizado o pouso no 60 graus, 1-1 nós. Aprovado. Esquerda até a proa 1950. Esquerda 1950 é 141. Chalé 1141, desce a 2010. Nesta proa está autorizado a interceptar o curso do localizador. Autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizada. 2000, autorizado X-Ray, pista 10, 2141. De azul com negro, preciso ter condição. Nada entendido. Médico. Nada entendido. Passagem para zero, eu também tenho condições quando possível, aliás, decolagem imediata. Gente. Voo no 255, no solo as 34, libera a direita, solo 121, decimal 1. Libera na direita, 121. Ou Chanel 6226 ILS90. Ou Chanel 6226, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando 6226. Apaga para passear, autorizado alinhar e manter, pista 1-7. Sim, manter 1-7, é para passear. Salvador, gol 1255. Gol 1255. Autorizado táxi para o pátio principal via táxi Alfa e Juliet. Posição 04. Afirmativo, via Alfa e Juliet, posição 04. 1255. Edu 2230, autorizado decolar, 160 grau, 109. Só decolar 2230. Seguindo o tráfego da companhia, 12 horas, meia dúzia de milhas, passando 1700 pés com 130 de ground speed. 61, quase são retos. Atlântico Papa Serra. Programe sua navegação para após a decolagem, manter pro até 3 mil pés. Aguarde autorização para decolagem. Aguardando autorização para decolagem, após a mesa, manter a pro até 2, correção 3 mil pés, certo, Papa Serra. 6141, chame Torre Salvador, 118-95. 185, 6141, obrigado, uma boa. Salvador, boa, 6141, Oxené. Aguarde. Oxené 6326, avistado, autorizado pouso, pista no zero. 170 graus, 10 graus. Pouso autorizado, Oxené 6226. Aguarde para o pushback, temos um Boeing da Gol taxiando para posição 04, após será autorizado. Mediana de aeronave na aproximação, previsão de mais 7 minutos a partir da presente posição. Oxané 6226, no solo 39, liberou a direita, solo 121, decimal 1. 21, 6226. Oxané 6141, pista livre, autorizado pouso no 60 graus, 109. 60 com 10, 6141, autorizado na pista 10. Oxené 6226, autorizado táxi para o pátio principal, via táxi Alfa e Juliet, portão 612. Alfa e Juliet 612, 6226. Direita e preparar para decolagem imediata? Positivo, 2790, pronto. Aguarde, aguarde, mantém a posição. 7790. Solo 121, decimal 1. 21, obrigado, 141. Rio de Salvador, muito boa tarde. Santa 3144 no ILS. Santa 3144, continua a aproximação, agora já a pista está livre, autorizado o pouso, 160 graus, 109. Livre, pouso na 10, Santa 3144. Chené 6141, autorizado táxi para o pátio principal via táxi Alfa e Juliet, portão 05. Alfa, Juliet 5, 6141. Alô, Salvador, TAM 3805, pronto para o táxi. 159 a bordo, 4 horas, galeão. TAM 3805, autorizado o táxi para o ponto de espera pista 10, via táxi India e Alfa, no ponto de espera Chame Torre, em 118.95, ajuste 1018. 1098, India e Alfa, ponto de espera 1095, TAM 3805. Salvador, boa tarde, ao passareiro 2233. Passareiro 2233, reduza para a velocidade de aproximação final, forma um ATR 72 azul, ingressando na pista para decolagem, um Airbus da Oceaner, Airbus 320 pousou. Aguarda autorização de pouso. Normativo, vamos reduzir ao máximo aqui, aguardando na sua escuta, 2233. TAM 3144, no solo 843, libera a direita, solo 121, decimal 1. 21, no contato. Azul 2790, autorizado a decolar, 160 graus, 109. Sem decolagem, 2790. De TAM 3144, autorizado o táxi para o pátio principal via táxi Alfa e Juliet, portão 02. Alfa e Juliet, por 2, obrigado. Salve, Salvador, mata o pessoal com o senhor. Salve, foco sobre o Alfa, prossiga. Está pulando para o curso de quantas horas? Confirme intenção de pista e parte que se encontra. Está na data, está logo na pista. Saneiro 2233, autorizado pouso, 160 graus, 109. Gente, livre pouso, 2233. Capatango, Fox, Romeo Alfa, pronto cópia? Pronto cópia. Capatango, Fox, Romeo Alfa, autorizado plano de voo Yankee para Ilhéus via rota do plano, inicialmente a 060, em coral modifica para visual 045. decola da pista 17, saída Coral, primeira curva à direita, aciona 0277, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Paisel, plano 1, decola da 17, rota conforme o plano, na 060, Coral na pista 045. A saída Coral, tração 0277, controle 719-35, 119-35, Fox Romeo Alfa. Correto, Fox Romeo Alfa, confirme pessoas a bordo. Pessoas a bordo, já pronto para chamar. Seguinte, Fox Romeo Alfa, para acionamento e táxi, chame torre em 118.95. 119.95. Pronto para o táxi. 3805, mantém o ponto de espera, previsão para decolagem 5 minutos. 3805, mantém. 02233, no solo 45, liberou a direita, solo 121, decimal 1. 211, obrigado, 2233. Solo, muito boa tarde, 2233, passarei do livro na sua escuta. Saído 2231, autorizado o táxi para o pátio principal via táxi Alfa Juliet, posição remota 12. 2233, Alfa Juliet, remota 12, 2233. Sem grato, bom serviço. 21, Chanel 6315, final 10. O Chanel 6315, autorizado, pouso na 60, 109. E o pouso na 0, o Chanel. Libere a direita, solo 121, Paulo Oceanero 63, 15 Livrano. Autorizado a colagem, Dan 3805. Tire-se para o portão 01. Alfa Juliette 01. Tá, 3805, decolou 51, chame o controle em 119.35. Tá, 935, vou chamar. Salvador, muito bom, boa tarde, é o Papa Tango Whisky Victor Mike, que já passou o relatório e está voltando para a final a pista 1-5. Pistão 7. Perdão, 1-7. Papa Tango Whisky Victor Mike, livre regresso para Salvador, chame final, pista 1-7 avistando. Afirmativo, reportará avistando Whisky Victor Mike. Vitor Mike, pista 1-7, avista. Papa Tango Whisky, Vitor Mike, ciente, autorizado o pouso na 1-7, 1-7-0 graus, 1-0-9, sinais travando. Baixado e travando. Ciente. Whisky e Vitor, mas confirma o local de estacionamento. Ah, EBTA, aviação geral. 17000 feet. Salvador, gol 1526. É, correção, 1256. Gol 1256, informação. É, Tango, pronto, cópia? Afirmativo, pronto, cópia. Gol 1256, autorizado para São Gonçalo, Serra Bravo, Serra Golf, via Upper Zulu 10, nível 370, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, transponder 5011, frequência do controle Salvador 119.35. Afirmativo, estamos autorizados São Gonçalo, nível 370, Upper Zulu 10, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Responde 5011, controle de saída 19.35. Correto, gol 1256, chame para pushback acionamento. Chama lá para push acionamento. Satango Fox Romeo Alfa, autorizado a decolar. Pista 17, 170 graus, 109. Até a próxima.